Salvador, Sônia 6321, ponto de espera pronto. Sônia 6321, mantém o ponto de espera, informo que a piscina 028 encontra-se em praticável devido a animal na pista. Ok, aguardando em relação à Sônia 6321. Chamei 6321, autorizado Daniel, mas é piscina 0. Ali mantém, eu chamei 6321. Minha 321 não autorizado, decolagem. Vento 0 graus, 1 0 nós. Altos Vale Médio, decolar o Chanel 6321. Então, 3193, observando a rolagem do Airbus da Avianca, frente autorizada a alinhar e manter pistão no zero. Nossa, Avianca ali mantendo no zero, 3193. Chanel 6321, decolado ao 54, chame controle Salvador na frequência 120.80. 120, boa. Então, 3193, autorizado a decolagem, estou no zero, vento no 80 graus, 109. Se anda, 3193. Chanel 6305, autorizado a linha e mantém pistão no zero. Ah, linha e mantém pistão no zero hoje, Chanel 6305. Então, 3193, decolado ao 56, chame o controle de Salvador na frequência 120.80. Autorizada a decolagem de zona 0, para 0 graus, zona 0 mais. Autorizada a decolagem de zona 0, acionar 63, zona 5. Romeu, Golf. Direciona a repassagem. Afirmo. Gente, gol 2009, autorizado ler e manter. Na linha, 2009. Puxa na 63, 15, decolada 59, chama o controle 199, décima 8. Corrige 12080. Vai chamar 1208, hoje é Nero 63, zona 5, boa. Zona 097, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 097. Voo 2009, decolagem autorizada, pistão na 0, vento na 70 graus, na 09. Decolagem, 2009. Pistão 097, pouso autorizado, pistão 0, vento no 70 graus, 099. Livre pousão no 0, no 097. Voo 2009, decolada 01, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 208, vou 209. Controle de Salvador, boa tarde, vou 2009. Gente, Papa Romeu Golf, reporta na taxa aí, Papá. Modifique o transponder para 0231. Sim, 1208, ajuste no 0 no 4, repasse para ingresso na pista. Vou 2009 na escuta. Xenéia 6142, ponto zero da 10 próximo. Xenéia 6142, autorizado a ganhar e manter. E mantém, Oceané 6142. Controle com 2009. Torre com 2009. Prossiga. Várias chamadas ao controle em 198, negativo contato. É 120 decimal 8. 20. Sala 097, na sala 03, libera direita, VTEC Fox, no 21 decimal 1. 21-1, 097. Oceané 6142, decolagem autorizada, pista na 0, vento 180 graus, na 09. De decolagem, dá 1-0, Oceané 6142. Autorizado, ataque na pista, quaternário pronto, Romeu Golf. Romeu Golf, autorizado, táxi sobre a pista, reporta linha de pronto, cabeceira no 7. Oceané 6142, decolada 05, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Oceané 6142, uma boa. Desde o 4065, a linha mantém, pista na 0. A linha mantém no 0, 4065. Desde o 4065, reautorizado, a linha decola, vento 1, 90 graus e na 09. A linha decola, 4065. Gente, aguarde, Romeu Golf. Azul 4065, decolada 08, chame o controle, Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia, boa tarde. Rodrigo Gaúcho, na escuta. Ok, após a decolagem, mantenha 2.000 pés até 20 milhas de Salvador, vento 190 graus, 10 nós, decolagem autorizada na 7. Firmo. Firmo, Rodrigo Gaúcho, livre decolagem. Boa tarde, voo 659, pronto no ponto certo? Gente, voo 659, ali mantém pista no zero. O meu golfe inicia? Desconsidere a restrição, ok? Tá de 2 mil pés até 20 mil em Salvador. Pode decolar com o primeiro perfil de saída. Salvador, voo 1620, está entre a informação, papá. 659, decolagem autorizada, pista 1 no 0, vento 180 graus, 109. Após a decolagem, mantenha a reta até 4 mil pés. E a decolagem da 1-0, ok, por gentileza libere a primeira taxiway à esquerda, a taxiway corrida à direita, a taxiway eu acho que está com tráfego já 3 milhas por 170 nós. Corre, boa tarde, boa noite, 84, ponto 0 da 10, tá pronto. Gente, boa noite do 4, ali mantém. Isso, tá ali mantém, no 84. Corre, o Charlie India Oscar, papa, papa. Charlie India Oscar, continua para a aproximação cabeceiro no 7, avistado, guarde pista livre. Guardando pista livre, Charlie India Oscar. Charlie India Oscar, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-7-0 graus, 1-2 nós, pouso autorizado. Confirma por gentileza, após o pouso, irá prosseguir para a Copad. Partiu da Barça, o Charlie Jocks vai lembrar na Romeu, pouso autorizado, grato. Gol na 659, decolada 1-2, desconsidera a restrição de 4 mil pés, chame o controle 1-2-0, décima 8. Confirme, 208, bom, mesmo pronto. Afirmo, 1-2-0, décima 8. 208, sim, mesmo pronto. Romeu, Romeu, você pode prosseguir para Jax Oeste, ok? Aguardando ingresso na pista. Aguarde, Romeu Golf. João 984, decolagem autorizada, pista na 0, vento no 80 graus e na 09. Tá livre, decolagem, dando 0, gol no 884. Tchau. Afirma, Tchau, de áudio, sala 104. Back segue autorizado, reporta a pista livre na Romeu. Meu Golf e autorizado ingresso na pista no 7 e a bota livrando na taxi papá. Gol no 84, decolado aos 15, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 208, vai chamar, obrigado. Querem de áudio, frequência livre a estacionar? Gente, Romeu, Romeu Golf, boa tarde. Alfa Romeo, Sierra Azul, Eco, prossiga. Questionamento a critério, reporta para mim, sendo colégio. Salvador, voo 620. Zona 620, avistado, pouso autorizado, pista 90, vento 80 graus, 109. Lembre, pouso 90, voo 620. Não atrás com a setora reportar, volta fora do solo, vento no aeródromo, 90 graus e 909. Fora do solo, Sierra Azul, Eco. Prossiga. Fora do solo, Eco. Ok, prossiga, vai direto com a proa do de Paripe? Positivo, proa de Paripe e o Sierra Azul, Eco 500 pés. Ok, gente, agora a transferência, controle. Guardando. Tá Papa Romeo, Sierra Zulu Eco, chame o controle em 120 decimal 8. 120 decimal 8, Sierra Zulu Eco. Lona 620, no Solas 2,6, liberou via Taxway Fox, chame o Sali 121 decimal 1. Fox 211, Oliver, 620. Salvador, boa tarde, Zulu 4462, estabilizado e LS no zero. Zulu 4462, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de voo. Aguardando Zulu 4462. Salvador, uma boa tarde, Alta 3567, pode esperar da 1-0 pronto. Gente, mantém o ponto de espera, então 3567. Ativo, mantém o ponto de espera, 3567, pronto. Azul 4462, avistado, pouso autorizado, 180 graus, 109. Pouso autorizado, Azul 4462. Então 3567 visual com embreagem azul na final na zero. CF visual. Após o mesmo ali mantém. Após o mesmo ali mantém. Reporta na November, acho que é o Whiskey, reporta táxi. Azul 4462, nas salas 31, libera direita, via taxiway Fox, chame o Solen 121, décima 1. 211, azul 4462. Decolagem autorizada, pistão a zero, vento 180 graus, 109. Autorizado decolagem, então 3567. Pronto, 227. Gente, achei na 6227. Mantenha a posse de espera. Sim. Botar isso do Salvador, 63, com suas achané, na final da 10, campo a vista. Achané 6314, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 6314. Na 6314, pouso autorizado, pista na 0, vento 180 graus, na 09. Teve pouso na 10, oxe, na 6314. Prossiga, Papai Romeu, Mike, Delta Bravo. Gente, a critério, reporta para iniciar o táxi. Mike, Delta Bravo. Então, 3567, decolado aos 33, chame o controle Salvador, 119, corrijo. 120, décima 8. Controle Salvador, 208 agora, 3567, boa tarde. No número acho que é o Whiskey, reporta na Romeu, ajuste na 0 no 4. O Xenai 6227, ali mantém pista na 0. Ali mantém pista na 0 na 2. Xenai 6314, nas salas 35, libera direita, via taxiway Fox, 121-19, corrijo, 121-1. Direita, Fox, 121-1, vai Xenai 6314, boa. Nada, pistão no 0, 6227. 6227, decolagem autorizada, pista na 0, vento 180 graus, na 29. Decolagem na China 6227, decolado aos 37, me controle no 20218. 208, China 6227. Mike Delta Bravo, repórter na Taxway Papá, ajuste na 0 no 4. Gente, November Esca Whisky, ali mantém pista na 17. Torre Salvador, boa tarde, Rosa 2715. Tá agora 2 milhas do Esther. Azul 2795, continue a aproximação.